ZYK 520 AM, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYD 960, 31 metros, 9.615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17.815 kHz. Rádio Cultura de São Paulo. Emissora da Fundação Padre Anchieta. Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Caixa Postal 11.544. CEP 050-36900, São Paulo. E-mail falecom@radiocultura.am.br. Na próxima quarta-feira, às 21h, as rádios Cultura AM e FM transmitem o programa Cultura ao Vivo com a Orquestra Jazz Sinfônica e seu convidado, David Liebman. Nesta edição, o saxofonista norte-americano e a Jazz Sinfônica prestam tributo a Miles Davis, com regência de Ciro Pereira e João Maurício Galindo. Cultura ao Vivo, Orquestra Jazz Sinfônica e Dave Liebman, diretamente do Memorial da América Latina. Quarta-feira, 25 de outubro, às 21h, pelas rádios Cultura AM e FM. 8:27, pela Cultura AM. Gramofone. Olá, boa noite para você. Hoje é sexta-feira, dia que o nosso gramofone é só carnaval e o carnaval do bom. Vamos começar então com a composição de 1943 que estourou no carnaval de 1943. Composição de Pedro Caetano e Claudionor Cruz para Francisco Alves. Thank you. Maria volta quietinho, a terra está só de novo. E o sol apareceu lá no céu, anunciando nosso amor. Maria volta quietinho, a terra está só de novo. E o sol apareceu lá no céu, anunciando nosso amor. Somente um quarto para as férias. E aí estás debaixo dos lençóis. Da cama tu não sais, assim já é demais. Não queres escutar minha voz. Maria, volta quietinho, a terra está toda em flor. E o sol apareceu lá no céu, anunciando nosso amor. Maria, volta quietinho, a terra está toda em flor. E o sol apareceu lá no céu, anunciando nosso amor. A vida são dois dias, nada mais. Um de prazer e outro de luta. Quem não aproveitar a hora de lembrar, mais tarde é de chorar sem doutor em samba, quero ter o meu anel. Tem esse direito como qualquer bacharel. Sou doutor em samba, quero ter o meu anel. Tem esse direito como qualquer bacharel. Vou cantar a vida inteira para meu samba vencer. É a causa brasileira que eu quero defender. Vou cantar a vida inteira para meu samba vencer. É a causa brasileira que eu quero defender. Sou doutor em samba, quero ter o meu anel. Tem esse direito como qualquer bacharel. Sou doutor em samba, quero ter o meu anel. Tem esse direito como qualquer bacharel. Só o samba me interessa e me traz animação. Quero o meu anel depressa pra seguir a profissão. Só o samba me interessa e me traz animação. Quero o meu anel depressa pra seguir a profissão. samba, quero ter o meu anel. Tenho esse direito como qualquer bacharel. Sou doutor em samba, quero ter o meu anel. Tenho esse direito como qualquer bacharel. No gramofone carnavalesco desta sexta-feira pela Rádio Cultura M, Mário Reis cantou de Custódio Mesquita, Doutor em Samba, Joel e Gaúcho de João de Barro e Alberto Ribeiro, Maria, Acorda que é Dia, e Francisco Alves de Pedro Caetano e Cláudio Honor Cruz, Eu Brinco, Anjos do Inferno. Ou melhor, Bando da Lua. Qual é o pente que te penteou? Nega do cabelo tu. Qual é o pente que te pentei? Qual é o pente que te pentei? Qual é o pente que te pentei? Nega do cabelo tu. Qual é o pente que te pentei? Qual é o pente que te pentei? Qual é o pente que te pentei? Meu cabelo a cor de flor tem um quê que me tonteia. Minha nega, meu amor, qual é o pente que te pentei, ô nega? Nega do cabelo duro, qual é o pente que te pentei? Qual é o pente que te pentei? Qual é o pente que te pentei? Nega do cabelo duro, qual é o pente que te pentei? Qual é o pente que te pentei? Qual é o pente que te pentei? Decola pente que te pentei, decola pente que te pentei, decola pente que te pentei. Everybody pretty soon is gonna paint que te pentei, is gonna paint que te pentei, is gonna paint que te pentei. If you wonder what it means and you want me to explain, it's a very simple thing. You just sing paint que te pentei. Everybody pretty soon is gonna paint good you good thing. It's gonna paint good you good thing. It's gonna paint good you good thing. To the new Brazilian tune, they call a paint good you good thing. They call a paint good you good thing. They call a paint good you good thing. Nega do cabelo duro, qual é o pente que te pentei? Qual é o pente que te pentei? Qual é o pente que te pentei? Oi, nega do cabelo duro, qual é o pente que te pentei? Qual é o pente que te pentei? Qual é o pente que te pentei? Qual é o pente? Qual é o pente? Qual é o pente que te penteou? Voltando a ser a Lapa, a Lapa confirmando a tradição. A Lapa é o ponto maior do mapa do Distrito Federal. Salve a Lapa! A Lapa já voltando a ser a Lapa. O bairro das quatro letras até um reconhecer, onde tanto malandro viveu, onde tanto valente morreu. Enquanto a cidade dorme, a Lapa fica acordada, acalentando quem vive de madrugada. Thank you. letras até um rei conheceu. Onde tanto malandro viveu, onde tanto valente morreu. Enquanto a cidade dorme, a Lapa fica acordada, acalentando quem vive de madrugada. A Lapa, pra você nascer, a Lapa, a Lapa, por vir na tradição. A Lapa é o povo mais do mapa do Distrito Federal. Gastei o tempo que eu perdi e agora só conversa pra Siri. Você me prometeu uma beijoca se no meu automóvel lhe trouxesse. E agora você esquece. Pra onde é? Pra onde é? Pra onde é? Pra onde é? Oh, oh. Você me prometeu uma beijoca se no meu automóvel. Gasogênio que eu gastei, o tempo que eu perdi, e agora só conversa pra Siri. Nós ouvimos com o Arnaldo Amaral a composição de Rúcio do Pandeiro e Valfrido Silva, Conversa pra Siri. Francisco Alves cantou de Heriberto Martins e Benedito Lacerda Lapa e Bando da Lua de Rubens Soares e Davi Nasser, Nega do Cabelo Duro. Gramofone pela Cultura AM. 8h46, Aracide Almeida. já faz um ano que eu conheci você. Foi pelo carnaval, foi pelo carnaval. E desde então fiquei sabendo o porquê de todo o meu mal, de todo o meu mal. Já faz um ano que eu conheci você. Foi pelo carnaval, foi pelo carnaval. E desde então fiquei sabendo o porquê de todo o meu mal, de todo o meu mal. Ao som de viso e estalar de serpentinas, foi que nasceu a ilusão de um grande amor. Foi ilusão, foi sonho que passou, e hoje mascarada trago a minha dor. Já faz um ano que eu conheci você. Foi pelo carnaval, foi pelo carnaval. E desde então fiquei sabendo o porquê de todo o meu mal, de todo o meu mal. Já faz um ano que eu conheci você. Foi pelo carnaval, foi pelo carnaval. E desde então fiquei sabendo o porquê de todo o meu mal, de todo o meu mal. Os dias passam tão ligeiro, vão voando. É do destino, tudo passa, afinal. Temos três dias de loucura intensa, assim vou lhe esquecer, chegou o carnaval. Que eu conheci você. Foi pelo carnaval, foi pelo carnaval. E desde então fiquei sabendo o porquê de todo o meu mal, de todo o meu mal. Pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Minha galera dos verdes mares não teme o tufão. Minha galera só tem garotas na guarnição. Por isso, se outro pirata tenta abordagem, eu pego o facão e grito do alto da popa: opa, homem não! Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de peito, da cara de mal. Eu sou da cara de da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. Eu sou o pirata da perna de pau, do olho de vidro, da cara de mal. todo mundo grita: estou aí, nessa marmita. Quando ela bole com os seus quadris, eu bato palmas e peço milhares por lata, cor de canela, sal, sal, sal, sal, sal, e ela. Branca é branca, preta é preta, mas a mulata é a tal, é a tal. Branca é branca, preta é preta, mas a mulata é a tal. Quando ela passa, todo mundo Nós ouvimos no gramofone Rui Rei cantando de João de Barro e Antônio Almeida, A Mulata é a Tal. Nuno Roland cantou de João de Barro, Pirata da Perna de Pau, e Aracide Almeida de Nelson Ferreira, Já Faz Um Ano. 8:55, Aracide Almeida. Controla a freguesia e ainda lava a garrafa vazia. Todo mundo diz que sofre, sofre, sofre neste mundo. Mas a mulher do leiteiro sofre mais. Ela passa, lava, sofre, controla a freguesia e ainda lava a garrafa vazia. E o leiteiro, coitado, não conhece feriado. Enfrenta satisfeito toda noite o sereno. E a mulher dele, que trabalha até demais, diz que tudo que ela faz ainda é café pequeno. Todo mundo diz que sofre, sofre, sofre nesse mundo. Mas a mulher do leiteiro sofre mais. Ela passa, lava, cose, controla a freguesia e ainda lava a garrafa vazia. Todo mundo diz que sofre, sofre, sofre nesse mundo. Mas a mulher do leiteiro sofre mais. Controla a freguesia e ainda lava a garrafa vazia. E o leiteiro, coitado, não conhece feriado. Enfrenta satisfeito toda noite o sereno. E a mulher dele, que trabalha até demais, diz que tudo que ela faz ainda é café pequeno. Thank you. dizia, e ainda lá na garrafa vazia. Já comprei lança, carapuça, comprei tudo, até o pé de pato e capa de veludo. Mas que diabo, puxa, puxa, que diabo, depois de tudo pronto, eu notei que falta o rabo. A minha fantasia de diabo, só falta o rabo, só falta o rabo. Eu vou botar um anúncio no jornal, precisa de um rabo pra brincar no carnaval. Eu vou botar um anúncio no jornal, precisa de um rabo pra brincar no carnaval. Já comprei lança, carapuça, comprei tudo, até o pé de pato e capa de veludo. Mas que diabo, puxa, puxa, que diabo, depois de tudo pronto, eu não sei que falta o rabo. Patrício Teixeira cantou de Haroldo Lobo e Milton Oliveira, Diabo Sem Rabo. Aracide Almeida, de Haroldo Lobo e Milton Oliveira, A Mulher do Leiteiro. Infelizmente o nosso tempo acabou, mas na próxima sexta-feira vamos ficar aguardando com muita ansiosidade, porque na próxima sexta será dia de mais carnaval aqui no nosso Gramofone pela Cultura M. No programa de hoje, seleção musical Márcio Barker, apoio de produção Camila Camazano dos Santos, trabalhos técnicos e apresentação Carlos Oliveira. Ontem não tivemos os pedidos dos amigos ouvintes no Musicalidade, mas teremos hoje. Então daqui a pouquinho, o melhor da boa música dos anos 50, 60 e início dos anos 70 no Musicalidade com os pedidos musicais. A gente volta já já. A Cultura M apresentou Gramofone. Ô, Mirtes. Oi, você viu? O candidato Alckmin tá dizendo que não vai privatizar nada. É, mas você acredita nele, Marta? Eu não. Lá em São Paulo ele privatizou tudo que é empresa estatal. Agora diz que não vai privatizar. E você? Acredita nele, Mirtes? Também não. Do jeito que ele fala uma coisa e faz outra, tô achando que nem ele acredita nele mesmo. Não troco certo pelo duvidoso. É Lula de novo com a força do povo. Coligação à força do povo. PT, PCdoB, PT. De segunda a sábado, a Cultura M leva ao ar a seleção do ouvinte. Para participar, basta enviar uma relação de 20 músicas brasileiras adequadas à nossa programação para a Rádio Cultura AM, seleção do ouvinte. Rua Vladimir Herzog, número 75, Água Branca, São Paulo. CEP 050-36900. Caixa postal 11.544. Caríssimos ouvintes, obrigado. Se preferir, mande um e-mail para seleçãodoouvinte@radiocultura.am.br. Em sua seleção devem constar nome, endereço e, se possível, um telefone, para que possamos avisar o dia em que a sua seleção irá ao ar. Seleção do Ouvinte, de segunda a sexta, às 11 da manhã, e aos sábados, às 7 da noite. Por um Brasil decente, PSDB, PFL. Geraldo Alckmin teve quase 40 milhões de votos no primeiro turno e construiu sua carreira passo a passo. Prefeito aos 23 anos, médico, deputado do Código do Consumidor, vice de Mário Covas, governador. Agora vamos fazer um governo para unir o Brasil em torno daquilo que interessa. Mais emprego, desenvolvimento, novas oportunidades. É para frente, é para o futuro que nós vamos caminhar. Geraldo Alckmin. Este é o homem que o Brasil precisa. Um programa para quem gosta de música brasileira e quer saber sempre mais. Acervo Walter Silva. Todo sábado às 14h, com reprise às segundas às 18h, aqui na Cultura M. Cultura AM de São Paulo. 1.200 kHz. Música brasileira. 9:04. A Cultura M apresenta Musicalidade. Musicalidade tem produção musical de Márcio Barker. E hoje vamos começar o programa atendendo a pedidos musicais pelo telefone 2182-3081. Telefone que eu estarei repetindo e torcendo pela sua participação, como os nossos amigos, de não participar do programa de hoje, pedindo as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. A gente começa o programa de hoje, então, ouvindo o pedido do Sebastião Morato, que mora em Ermelindo, Matarazzo. O Sebastião Morato, que mora em Ermelindo, Matarazzo, pediu com Clara Nunes, Alvorada no Morro. Depois, vamos ouvir os pedidos do José Bispo Gomes, da Vila Penteado, e João Gonçalves, do centro da cidade de São Paulo. Ataúfo Alves vai cantar Laranja Madura. E para Maria de Lourdes, do Jardim Helena, e Dirce de Matos Rocha, de São João Clímaco, Nelson Gonçalves vai cantar Normalista. Vamos ouvir então. Chora não a tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. A natureza sorrindo, tingindo, tingindo alvorada, alvorada. Tá no morro, que beleza. Ninguém chora não a tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. A natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Você também me lembra a alvorada, quando chega iluminando meus caminhos tão sem vida. E o que me resta é bem pouco, quase nada. Assim vagando numa estrada perdida, alvorada, lá no morro, que beleza. Ninguém chora na tristeza, ninguém sente o sabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. A natureza sorrindo, tingindo, tingindo. É bem pouco, quase nada. Tu vira assim vagando numa estrada perdida. E o que me resta é bem pouco, quase nada. Tu vira assim vagando numa estrada perdida. Thank you.

para Maria de Lourdes do Jardim Helena e Dirce de Matos Rocha de São João Clímaco, Nelson Gonçalves cantou de Davi Nasser e Benedito Lacerda, normalista, para o José Bispo Gomes da Vila Penteado e João Gonçalves do centro da cidade de São Paulo, Ataúfo Alves cantou dele Laranja Madura e para o Sebastião Morato de Ermelindo Matarazzo, Clara Nunes cantou de Cartola, Emílio Belo de Carvalho e Carlos Cachaça, Alvorada no Morro. 9:03, vamos ouvir agora o pedido do Antônio Varela, que mora no bairro de Itaquera. Ele pediu com Nona Ney Ronda. Depois, vamos ouvir o pedido do Alberto Medeiros, Luiz Alberto Medeiros, de Piracicaba, que pediu com Dolores Dunã Por Causa de Você. E depois o pedido do Nelson do Nascimento, da cidade de São Caetano do Sul, que pediu com o Jamelão, Ela Disse-me Assim. E daqui a pouquinho eu vou passar o telefone para você pedir as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70 para o nosso Musicalidade. Vamos então aos pedidos. A te procurar sem me encontrar, no meio de olhares espinho, em todos os bares você não está. Volto pra casa batida, desencantada da vida. O sonho, a alegria me dá, nele você está. Se eu tivesse quem bem me quisesse, esse alguém me diria: desiste, esta busca é inútil, eu não desistia. Porém, com perfeita paciência, sigo a te buscar e te encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então, vai dar na primeira edição, cena de sangue no bar da Avenida São João. Perfeita paciência, sigo a te buscar e te encontrar. Bebendo com outras mulheres, rolando dadinho, jogando bilhar. E nesse dia então, vai dar na primeira edição, cena de sangue no bar da Avenida São João. me abrace simplesmente. Não fale, não lembre, não chore, meu. Som do Nascimento da cidade de São Caetano do Sul, Jamelão cantou de Lupicínio, Ela Disse-me Assim. Para o Luiz Alberto Medeiros, da cidade de Piracicaba, Dolores Duran cantou dela e Tom Jobim, Por Causa de Você. E para o Antônio Varela, do bairro de Itaquera, Nora Ney cantou de Paulo Vanzolini, Ronda. 9:21. Musicalidade pela Cultura em. Já estamos de volta, daqui a pouquinho os telefones já repararam que a gripe está chegando aqui, né? Está batendo na porta aqui, mas a gente vai dar um jeito de espantá-la. Daqui a pouquinho, então, o telefone para você participar do nosso Musicalidade, pedindo as músicas dos anos 50, 60 e início dos anos 70. Já deixa lápis, papel, caneta direitinho, para você anotar o nosso telefone e também nos dar a alegria da sua participação, como os nossos amigos estão fazendo no programa de hoje e tantos outros já fizeram em programas anteriores. A gente vai ouvir agora o pedido do Renato Soares, que mora no bairro da Moca. Ele pediu com Marlene Ginga Ginga Moreno. Vamos ouvir? Antes, vamos ouvir o Almirante com Faustina e depois o Zé da Velha e o Silvério Pontes com Eu, Hein? E depois, então, o pedido do Renato Soares, do bairro da Moca.